Graça e paz, irmãos, irmãs. Que bênção é nós podermos, é o fato de nós podermos todo dia compartilhar sobre a palavra do Senhor. É uma grande bênção mesmo sobre as nossas vidas. Nós somos bem-aventurados por essa oportunidade que o Senhor nos dá. É um motivo de grande alegria para todos nós. Irmãos e irmãs, eu quero comunicar a vocês que nesse final de semana nós vamos abrir um novo estudo de liderança totalmente fundamentado no livro de Neemias. Então não perca, porque Neemias é um livro clássico para o treinamento de liderança, para a formação de líderes. Então nós vamos trabalhar só no final de semana com esse livro para continuarmos a capacitação para líderes. E hoje vamos dar continuidade ao livro de Lucas, no capítulo 8. O capítulo 8 também é um capítulo extenso. E eu quero ler com vocês apenas a parábola do semeador, que é uma parábola fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. Diz assim a parábola do semeador, a partir do versículo 4 do capítulo 8: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus. E os que são junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que são sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e de deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Que o Senhor abençoe essa leitura, que Ele abençoe a palavra, que ele abençoe o seu coração, o meu coração, para que, ouvindo essa semeadura, essa palavra de Deus, nós sejamos semelhantes à semente que caiu em boa terra e venhamos a dar fruto com perseverança. Alguns elementos importantes eu estou utilizando a Bíblia de Estudo Pentecostal. No versículo 3, nós temos o primeiro trecho que fala sobre as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. O serviam com as suas fazendas ou com seus bens. Essas mulheres que tinham recebido cura e atendimento especial da parte de Jesus, honravam-no, contribuindo fielmente para o seu sustento e dos seus discípulos. O serviço e a devoção delas continua sendo um exemplo para toda mulher que nele crê e para todo homem que nele crê. As palavras de Jesus em Mateus 25, 34 a 40 aplicam-se a nós na proporção em que lhe servimos. Irmãos, aqui nós já temos dois ensinamentos. Primeiro, uma pergunta que geralmente é feita: como Jesus se sustentou ao longo do seu ministério de aproximadamente 3 anos? Ele se sustentou? E a resposta é: ele se sustentou através de ofertas, pessoas que ofertavam por onde ele passava e contribuíam para o seu ministério, para que ele pudesse se alimentar, ele e os seus discípulos. E contribuíam certamente com alimento, hospedando em sua casa, como nós temos vários textos que nos mostram a respeito. E uma segunda lição é a postura que as mulheres tiveram, essas mulheres como Maria Madalena, Joana, mulher de Chuza, procurador de Herodes, Susana e outras que o serviam, com as suas posses. Pegavam de suas posses e serviam a Jesus e os seus discípulos. Esse é um segundo ensinamento que nós aprendemos aqui e devemos aplicar, sustentar, os obreiros para que a mensagem seja anunciada. Praticamente toda denominação tem os seus projetos missionários. Essa é uma maneira. Primeiro, a igreja local é uma maneira. A sua denominação tem projetos missionários, é outra maneira. E há muitos ministérios também que você pode ofertar. Há muitas missões para quem você pode destinar o seu recurso, e há missionários, obreiros, que você também pode sustentar. Nós devemos continuar essa prática para que o Evangelho continue sendo pregado e as pessoas que se dedicam integralmente a isso possam ter o seu sustento. Com relação à parábola do semeador, ele saiu a semear e nós temos quatro ensinamentos. Quatro ensinamentos. A primeira são daqueles que nem a semeadura nem dura muito. Eles ouvem e logo que ouvem, depois vem o maligno e tira do coração, saem da igreja ou saem de uma pregação ao ar livre, ou saem de uma evangelização e o maligno já tira logo do seu coração, nem ouvem, nem prestam atenção no que ouviram, melhor dizendo. A segunda diz respeito à pedra, aquelas que foram semeadas num terreno inapropriado e por falta de umidade, eles não conseguem permanecer. O que é falta de umidade nesse caso? É falta de raiz em si mesmo, pessoas sem raiz. Então ouvem, se animam durante um tempo e pouco tempo depois, quando vem a tribulação ou quando vem um problema, aí abandonam a fé. Uma terceira semeadura é a que cai entre espinhos. E esses ouvem e a semente chega a nascer e a começar a crescer, mas acabam sendo sufocados com os cuidados do dia a dia, do cotidiano, com as suas preocupações do cotidiano, acabam centralizando a sua atenção no cotidiano por vários motivos. Se fosse falar aqui, gastaria um dia inteiro ou mais. Há, na verdade, inúmeros. Existem diversas situações onde a pessoa pode centrar sua atenção e acabam deixando Deus em segundo lugar, ou terceiro, ou quarto, até abandonarem a fé, ou então permanecem junto aos irmãos, aos discípulos, mas na verdade seu coração está distante. E uma outra semeadura é a semeadura que caiu em boa terra. Esses ouvem a palavra, conservam no coração honesto e dão fruto com perseverança. Então, essas são alguns destaques até a parábola do semeador. Destaco também no versículo 18 uma referência. Você pode comparar o nosso versículo 18 do capítulo 8 com Mateus capítulo 25, versículo 29. Então é uma referência para você. Com relação à família de Jesus, quem é a sua família? Quem ele definiu como sua família de verdade? A sua família, minha mãe e meus irmãos, somente são os membros da família de Deus, os que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Na família espiritual de Deus, não pode haver ninguém tendo fé sem obediência. Quão felizes nós somos quando a nossa família também compartilha da mesma fé, mas há muitos casos, e talvez muitos de vocês que estejam ouvindo ou possam vir a escutar essa reflexão, onde só você crê em Jesus, acredita na obra de Jesus, e isso é muito difícil, e você acaba se enturmando mais e se sentindo mais em casa, sentindo mais o ambiente familiar entre os que creem no Senhor Jesus. Depois do versículo 22 até o versículo 25, nós temos o destaque de Jesus apaziguando uma tempestade. Nós temos que lembrar, já ministramos em outras vezes, mas queremos lembrar que nenhuma tempestade é maior do que o poder de Deus. Nenhuma tempestade é maior do que o poder de Deus. Portanto, quando nós exercitamos a nossa fé e fazemos como Jesus, nós nos levantamos, repreendemos esse vento, a fúria da água e nós vamos ver a bonança. O que isso significa na vida prática? Vem uma tempestade sobre a sua vida, uma tempestade terrível que parece que vai fazer um grande estrago na sua vida pessoal ou familiar, e você, com autoridade, no exercício da sua fé em Jesus, dá ordem e essa tempestade se aquieta, ou seja, essa situação se modifica pelo poder da oração, pelo poder da palavra, e isso vai causar uma admiração muito grande nas pessoas. Até cuidado com isso, para não gerar soberba, e é importante que você saiba canalizar quando essas coisas acontecem. E há testemunhas, você deve dizer sempre quem foi que acalmou a tempestade. Quem acalmou a tempestade nessa situação foi Jesus. Nós somos só um instrumento na mão dele, mas é ele quem acalma a tempestade. Depois temos o caso do endemoniado gadareno. Mais uma vez, nós temos um homem possesso de demônios. A possessão demoníaca, a habitação de demônios numa pessoa, é um dos meios usados por Satanás e o seu reino na sua luta contra o reino de Deus. E nós devemos, cada vez mais nos aproximar do Senhor, cada vez mais ter intimidade com o Senhor, de tal forma a termos autoridade para expelir os demônios, para expulsá-los da vida das pessoas e poder libertar essas pessoas do cativeiro em que elas estão vivendo. Finalmente, a filha de Jairo é a segunda ressurreição que o Senhor opera na ordem escrita por Lucas. Nós já vimos a primeira ressurreição, do servo do centurião. Agora, a segunda ressurreição é a filha de Jairo. Quando todos acharam que ela já estava morta, e Deus operou através do Senhor Jesus. Deus operou e abençoou essa vida e libertou mesmo dessa enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão, a filha de Jairo, nós temos, e temos também no final a mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos. E aconteceu que, quando voltou Jesus à multidão, o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o à multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste, só tocou na orla, só tocou na roupa de Jesus e logo estancou o fluxo de sangue e disse: Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele. Disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e o Senhor nos pergunta: quem é que te tocou? Dizendo mais ou menos assim: está todo mundo procurando tocar no Senhor. E disse Jesus: sim, mas alguém me tocou de modo diferenciado, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como logo sarara, como logo fora curada. E ele disse: Tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Mais uma vez, foi um exercício da fé, a prática da fé em Jesus, que fez com que ela o procurasse, chegasse perto dele, o tocasse, pelo menos na barra daquelas túnicas que eles usavam. E foi curada só por isso. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Então, nós temos as duas narrativas aqui entre o versículo 40 e o versículo 56. A mulher que tinha o um fluxo de sangue e a filha de Jairo. Bendito seja o nome do Senhor pela sua santíssima palavra. Mais uma vez eu declaro. Leio agora para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, um resumo que preparei do capítulo para que nós aprofundemos ainda mais a nossa experiência com o Rei da Glória, com o Senhor Jesus. E tenho como proposição: Jesus é a semente, é a palavra de Deus que cura, que liberta e que faz ressurgir. Jesus andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. O mestre era acompanhado pelos 12 e também por algumas mulheres que haviam sido curadas de enfermidades e libertas de espíritos malignos, entre elas Maria Madalena, proveniente da cidade de Magdala, Joana, mulher de um procurador de Herodes, Susana. As mulheres prestavam assistência com os seus bens. Aqui o que comentamos sobre ser abençoado pelo Senhor e sustentar a obra missionária. Em certa ocasião, Jesus pregou a parábola do semeador, onde a semente, repito, é a palavra de Deus. Queridos, a semente é a palavra de Deus e Jesus é a palavra de Deus. E pode cair à beira do caminho. O que é isso, pastor? Cair à beira do caminho. O senhor pode repetir? Sim. Significando os que ouvem, significa aqueles que ouvem e logo o diabo lhes rouba a palavra do coração. Aqueles que realmente, irmãos, às vezes não dura nem até o final do culto ou o final de uma pregação evangelística na rua e a pessoa já se dispersou e não guarda no coração a palavra. Ou ouvindo essas mensagens no WhatsApp, dura o tempo que está ouvindo, mas é como se estivesse ouvindo qualquer outra palavra. E isso não muda o seu coração. Então, esse é o primeiro caso, a semente que caiu à beira do caminho. Caiu à beira do coração, mas não entrou no coração. Pode cair sobre a pedra e, tendo crescido um pouquinho, seca por falta de umidade, que representa aqueles que ouvem a palavra com alegria no primeiro momento, mas não tem raiz em si mesmos. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Esse é um caso clássico. Quantas pessoas que ouvem e sentem uma alegria em um momento, uma semana, 2 semanas, e logo depois você pensa que a pessoa vai continuar, mas não, não continua. Vem a aprovação e ela se desvia. Se você está passando por isso, volte já. Continue a sua caminhada, porque você está se encaixando nesse caso de quem foi criado, de quem a semente caiu. Num coração que não tem raiz, um coração que não dá espaço para a palavra se aprofundar, falta umidade, falta raiz, falta profundidade, falta um terreno adequado para ela crescer. Pastor, e como eu posso ter esse terreno adequado? Continue na palavra do Senhor. Continue ouvindo a mensagem do Senhor, continue congregando, continue louvando ao Senhor, procure os líderes, seja batizado, depois seja discipulado, permaneça, senão você vai ser como essa segunda semeadura. Outra caiu no meio dos espinhos que a sufocaram. E representa os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os interesses do cotidiano, como eu disse, os interesses do dia a dia, riquezas, deleites da vida, outros prazeres, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu vou repetir uma palavra que já disse a vocês: quantos ao longo desses anos de ministério, pediram para que nós orássemos para abrir uma porta de emprego. E nós oramos. E o Senhor abriu a porta de emprego. E depois que abriu a porta de emprego, a pessoa não soube lidar com a situação. A culpa é do emprego? Não. A culpa não é do emprego. A culpa não é do trabalho. Mas é como a pessoa não soube administrar quem era o primeiro lugar na sua vida e acaba não amadurecendo na fé, não chega a amadurecer. Agora, há alguns lugares, sim. Você, por exemplo, percebe uma pessoa que está crescendo espiritualmente. Começou, nasceu em Cristo e começou a se desenvolver em Cristo. De repente chega uma proposta maravilhosa de longe. Aí é uma cilada do maligno. Para quê? Para que a pessoa se afaste o máximo possível desse lugar onde ela está crescendo e depois acabe abandonando a fé, não encontra um outro lugar da mesma maneira e acaba se dedicando somente ao trabalho, pode ser ao namoro, pode ser a mil coisas, mas o fato é que não amadurece. Finalmente, os que caem em boa terra são aqueles que crescem e produzem em Cristo. A 100 por 1, que são aqueles que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor vai fazer do seu coração, se você aceitar essa oração da fé, essa palavra de fé, se você aceitar agora, ele vai fazer com que você frutifique a 100 por 1. Meu irmão, você não foi chamado para multiplicar a 2 por 1, para frutificar a 5 por 1, a 7 por 1, a 9 por 1, a 20 por 1? Você foi chamado para frutificar a 100 por 1. E para você frutificar 100 por 1, você precisa se aproximar do Senhor, ter intimidade com a oração, ter intimidade, aprender a orar, peça ajuda, aprenda a ler a palavra sistematicamente, peça ajuda, aprenda a jejuar de coração, a ser solidário com as pessoas, os órfãos, as viúvas, aprenda a congregar com os irmãos, aprenda a estar num lugar que vai fazer você frutificar de fato, porque você foi chamado para frutificar 100 por 1, mais 100 vidas, pelo menos, você tem que ter para apresentar ao Senhor quando chegar o dia da vitória. Eu declaro sobre a sua vida uma multiplicação a 100 por 1, porque você será uma terra fértil, que o diabo não roubará, que a falta de raiz não impedirá, e que os interesses do cotidiano não atrapalharão de modo algum. Você vai frutificar com perseverança 100 vezes, em nome de Jesus. Jesus contou a parábola da candeia, até não mencionei na abertura, mostrando que nada há em oculto que no dia do juízo final não venha a ser conhecido e revelado. Quanto à família, ele diz que são aqueles que, Jesus diz que são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Eu repito, isso dói às vezes, mas é verdade. A sua verdadeira família, meu irmão, minha irmã, são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Eu sou um bem-aventurado porque tenho na minha família muita gente que ouve e pratica a palavra, e por causa disso é uma alegria. Mas se você não tem, você vai se amparar na família verdadeira, na família da fé, e essa família vai te levar a crescer em todas as áreas. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Efésios 4, versículo 15. Jesus acalmou uma tempestade quando Jesus estava com os discípulos no barco. Os discípulos ficaram admirados com o fato de que o Mestre repreende os ventos e as ondas lhe obedecem. Mas nós cada vez menos devemos ficar admirados. E cada vez mais devemos saber que não há tempestade maior do que o poder de Deus. E por isso, como nós somos parte do corpo de Cristo, estamos aqui também para acalmar tempestades. Acalmar tempestades pessoais, acalmar tempestade na vida da filha, acalmar tempestade na vida do sobrinho, acalmar a tempestade na vida do avô, da avó que está mais solitário, acalmar tempestades na vida da igreja e não criar tempestades. acalmar tempestades na sociedade, sendo sal da terra e luz do mundo. Jesus libertou um homem, irmãos e irmãs, que estava possuído por uma legião de demônios. Quando o homem foi liberto, voltou para casa, anunciou por toda a cidade todas as coisas que o Senhor fez por ele. Enquanto Jesus caminhava também no meio da multidão, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos tocou na orla das suas vestes, das vestes de Jesus, e foi curada. Nós só precisamos tocar nas vestes de Jesus. Nós só precisamos tocar na orla das vestes de Jesus e receberemos a cura. E também, como homem, quando somos libertos de opressões, o Senhor vai fazer com que nós voltemos para nossa casa e anunciemos para todas as pessoas o que ele fez por nós. Muitos vão se alegrar, outros não vão gostar, mas não importa. Você vai dizer: olha, a minha vida é outra, porque Jesus me curou. Assim como curou a mulher com a hemorragia que estava no corpo dela. O Senhor percebeu que entre tantas pessoas, alguém tinha lhe tocado com fé agradável, com uma fé diferenciada, com a fé que toca o coração de Deus. E depois de encontrar, da mulher se identificar, se despediu da mulher curada, dizendo: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A segunda ressurreição que Jesus fez, a primeira, eu repito, foi com o servo do centurião romano. A segunda ressurreição, aqui em Lucas, que Jesus operou, foi na filha de Jairo. E ele operou outra ressurreição porque a vida de Jesus é maior do que a morte. Todos já choravam e pranteavam a morte, mas Jesus afirmou que ela não estava morta, somente dormia. Assim como todos os que dormiram no Senhor, meus irmãos, eles não estão mortos, eles estão só dormindo. Eles estão só dormindo. Eles estão só dormindo e levantarão quando o Senhor der a ordem. Os mortos levantarão primeiro, né? Os que dormem, podemos dizer assim, levantarão primeiro. E depois a igreja que estiver aqui será arrebatada. Eles estão dormindo no Senhor, aguardando a chamada do Rei da Glória. E eles vão levantar e viver com ele eternamente. E os que estiverem vivos também serão arrebatados e todos seremos transformados. Teremos um corpo glorificado e habitaremos com o Senhor no novo céu e na nova terra. Chegaram a rir dele diante dessa situação e da afirmação de Jesus. Mas quando o mestre disse em voz alta: menina, levanta-te, ela ressurgiu imediatamente. Como discípulos de Jesus, nessa tarde, devemos andar na dimensão da fé e experimentar que para Deus nada é impossível. E todo mover sobrenatural que Deus tem por nós, ele está pronto a realizar, desde que nós creiamos e sejamos como terra fértil que crê e obedece à palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nesse final de semana, repito, nós iniciaremos uma ministração sobre Neemias, especificamente para trabalhar liderança, não perca. E se você já perdeu mais de 50 ministrações sobre liderança desde abril do ano passado, vá até o blog. O blog é O endereço é blog logos, tudo junto, blog logos 7, o numeral 7. Você não precisa escrever S-E-T, você não escreve, você só põe o numeral, tá bem? Blog logos 7. Ponto blogspot.com, blog logos 7. Ponto blogspot.com, blog logos 7. Ponto blogspot.com. Você também encontrará ministrações devocionais sobre o livro de Gênesis, sobre o livro de Levítico, sobre o livro de Salmos. Você encontrará ministrações sobre o livro de Jeremias. Você encontrará ministrações sobre o livro de Mateus. Encontrará ministrações sobre o livro, oito ministrações sobre o livro de Lucas. Encontrará ministrações sobre o livro do Apocalipse e ministrações sobre liderança. São mais de 200 ministrações. Alimente-se e torne-se um coração fértil e multiplique a 100 por 1. Tá bem? Então, neste final de semana, vamos introduzir o estudo de Neemias em um dos 2 dias. E logo, logo retomaremos uma série de mais 10 salmos para irmos caminhando, ou outros livros. Vamos aguardar a direção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe sua família, sua igreja local, seu pastor, sua denominação. Que Deus abençoe poderosamente sua vida em todas as áreas. Você prospere em todas as áreas. Você seja feliz em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.